Dentro de momentos, em antena, Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Apoio exclusivo, Crédito Agrícola, Oliveira do Hospital, Média Partners, Jornal Folha de Centro e Correio da Beira Serra Online. Boa Nova, rádio de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Pode partilhar connosco qual foi o momento mais feliz da sua vida até aos dias de hoje? Eu penso que foram, tive alguns dias felizes e sobretudo foram os dias do nascimento das minhas filhas, com certeza. José Carlos Alexandrino, 56 anos, presidente do município de Oliveira do Hospital. Seja bem-vindo a mais uma edição, e desta vez à última edição, de Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Começámos em maio, sempre ao sábado depois das 12, com repetição à segunda-feira depois das 19, e em permanência em www.radioboanova.com. Um puzzle que fomos construindo com 25 nomes relevantes dos últimos 25 anos do Conselho de Oliveira do Hospital. Assinatura de responsabilidade para a direção da Rádio Boa Nova, numa iniciativa integrada nos 25 anos desta estação emissora. Com o apoio do Crédito Agrícola, renovamos o convite para uma conversa hoje e desta vez com José Carlos Alexandrino. Vamos conferir uma vida do homem que, neste momento, presida os destinos do Conselho de Oliveira do Hospital. E vamos começar exatamente pelo princípio, como não podia deixar de ser. Tem presente o dia, a hora e o local de nascimento? O dia foi o dia 27 de fevereiro de 1900, do longínquo dia de ano de 1956. Sei que foi um domingo que nasci, a hora, na minha mãe, não me recordo da minha mãe me dizer a hora, mas sei que foi num domingo e nasci numa rua muito bonita do Arvedal, Rua Manuel da Silva Alexandrino, numa casa humilde, nasci em casa, numa casa bastante humilde, e de uma família também, no seio de uma família muito humilde, e por isso eu recordo-me perfeitamente daqueles primeiros tempos da minha infância, que passávamos, éramos uma família, éramos quatro irmãos e os meus pais, e vivíamos numa casa que, lembro recordar, tinha uma cozinha, uma salita e tinha dois quartos, e nós éramos seis, meus pais e os meus irmãos. Por isso foi uma origem humilde, mas que eu tenho muita honra e que gosto de recordar isso, porque faz parte das minhas origens e eu tenho um grande orgulho nestas minhas origens. E depois coisas muito interessantes destes meus primeiros anos de vida, recordo-me perfeitamente que à minha frente havia uma família de Coimbra, uma família muito conhecida, que é a família Gouveia Monteiro. O Gouveia Monteiro foi reitor da Universidade de Coimbra, foi um grande médico, tem ruas em Coimbra com o nome, e hoje tem um filho mais ou menos da minha idade, que me recordo perfeitamente que eles viviam à minha frente, com quem eu tinha boa relação, eles eram três rapazes também, e eles vinham passar as férias. E depois tem a ver com estas, e depois ao lado também vivia o Dr. António Simões Straiva, com quem tive sempre uma relação afetiva, porque nós éramos tratados naquele tempo por essas pessoas, ainda hoje tenho uma grande estima dele. A minha mãe era uma pessoa muito ligada à família do Dr. António Simões Straiva, e havia ali um conjunto de pessoas que me ajudaram a crescer. Teve, portanto, uma infância feliz? Tive uma infância feliz. Recorda com saudades esses tempos que passava nas ruas de Arvedal da Beira? Recordo bastante, até porque desde miúdo que eu jogava a bola, também na rua, como no tempo de todos nós jogávamos, arranjávamos uma bola. Naquele tempo, às vezes, era difícil arranjarmos uma bola. E havia coisas absolutamente interessantes que, recordo-me quando era novo, eu sou benfiquista, penso que sou benfiquista porque havia um senhor que era o seu Gustavo Soares, que era o dono da padaria, era um grande benfiquista, porque no Arvedal, até pela diferença, o Arvedal é uma terra que tem muitos sportinguistas e nunca teve muitos benfiquistas, teve inclusive o Sporting Clube Arvedalense, era uma filial número 100 do Sporting Clube de Portugal. E isso quer dizer. Eu não sei porquê, mas penso que esse homem teve influência na minha opção clubística e lembro-me quando jogávamos à bola, ele passava e sei que naquela fase batizaram-me como o Costa Pereira porque eu jogava muitas vezes à baliza. E o Costa Pereira era um grande guarda-redes da altura. Na altura, foi isso. Mas coisas muito interessantes. Lembra-se dos seus sonhos de miúdo? Lembro perfeitamente, eu era um... Eu gostava de recordar aqui uma a propósito dos sonhos, eu gostava de recordar aqui algumas particularidades. Quando eu era presidente da escola da Cordinha, as professoras de português pediam-me todos os anos para eu ler um livro ou uma parte, um texto, um pequeno texto de um livro que me tivesse impressionado. E há um livro de um professor americano, já falecido, um homem que... um grande livro na minha ótica, que é A Última Aula, onde este último ano que fui presidente levei a essas duas turmas do nono ano um texto que falava precisamente dos sonhos que aquele homem tinha tido em relação à sua vida, até porque lhe foi diagnosticado um tumor no fígado. Esse é um livro fantástico e também está o registro dessa aula no YouTube. E ele falava sobre os sonhos, e eu levava os... E eu, esta última vez que fiz essa aula, ou que fui dar essa aula, levava-lhe um texto para incentivar os miúdos a concretizarem os seus sonhos, a dizer que era possível. E eu recordo-me perfeitamente que desta família Gouveia Monteiro, o primeiro sonho que eu tive e a primeira que eu queria concretizar é uma coisa muito gira, que hoje pode parecer não ter sentido, mas naquele tinha, que era um pijama, porque eles dormiam com pijama e do meu lado não vivia. Sonhava ter um pijama. Era isso. Por isso, não... Há coisas que nos marcam. Isto é uma coisa que recordo perfeitamente destes meus primeiros anos de vida. E também recordo outra coisa, frente também à minha casa, que era uma família do Américo Carrinho. Há hoje uma senhora que apresenta o Boletim Meteorológico, que é a Teresa Abrantes, e que eu acho que ela foi a minha primeira namorada. Não sei se ela sabe, mas na minha imaginação, daqueles meus 4, 5, 6 anos, ela foi a minha primeira namorada. É a Teresa Abrantes, que hoje apresenta já os boletins do nosso tempo. Deixe-me perguntar-lhe, a ocupação dos seus pais era também uma ocupação humilde, uma ocupação profissional, era. Vamos chamar-lhe assim? O meu pai, quando nesta minha fase da adolescência, o meu pai era pedreiro. O meu pai era natural de Lagares e era um homem que não sabia ler nem escrever. E era pedreiro. A minha mãe era uma pessoa, era doméstica, não tinha ocupação, mas uma pessoa, a minha mãe era uma pessoa muito inteligente e o meu pai, depois, na vida de pedreiro, transformou-se num pequeno construtor civil, chegou a ter, um homem que não sabia ler e escrever, chegou a ter 30 empregados e sabia fazer muito melhor as contas do que, com certeza, ele fazia-os muito mais rápidos e sabia, e por isso foi um grande homem. E foi um grande homem também, e depois a partir mais ou menos, lembro perfeitamente, eu fiz a escola primária no Erval. Lembra-se do primeiro professor ou da primeira professora? Lembro-me do primeiro professor, que hoje felizmente ainda é vivo, que é um homem que é o Joaquim Carvalheira de Almeida, um grande professor. Era bom aluno na escola primária, bem comportado? Eu era bom aluno e era bem comportado na escola, porque eu tinha algumas capacidades. Eu recordo-me, eu quando entrei, ainda fazia, lembro perfeitamente, fazer os trabalhos à luz do candeeiro, porque não tínhamos eletricidade, não tínhamos água em casa. É uma imagem da sua infância? É, e a primeira classe ainda foi feita nessas condições. Eu recordo-me que eu entrei na escola em outubro, a 7 de outubro na altura, mas... E em, mais ou menos por esta altura, do Natal, havia lá uma comarca de Arganil e eu comecei a ler a comarca de Arganil. A soltrar, com certeza, mas a ler o texto. E a minha mãe ficou admiradíssima como é que eu já sabia ler, porque não tinha tido a pré-primária, que hoje existe, aquelas bases completamente diferentes. Terá sido o primeiro jornal que leu a comarca de Arganil? Foi, sem dúvida nenhuma, foi o primeiro jornal que eu li, foi a comarca. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Miúdo fora da escola, deixa-me só conferir isto, como miúdo fora da escola também era bem comportado ou era mais traquinas? Era bastante traquino e a minha mãe achava que eu era líder, por uma razão, e eu recordo-me, a minha mãe achava quando me mandava fazer qualquer coisa que eu achava, arranjava sempre alguém que o fizesse por mim. Que são coisas muito, são coisas interessantes e por isso eu desde novo tive algum espírito de liderança e também me recordo, tinha um grupo à minha volta de gente realmente de jovens que hoje são da minha idade, que éramos todos miúdos, mas que eles próprios reconheciam que quem liderava já naquela altura. Gostava de liderar as tropas? Já era, com 5, 6 anos, 7, depois a vida dos meus pais melhorou ligeiramente a partir dos meus 7 anos, desta primeira classe, passámos por para outra casa, com outras condições, que o meu pai comprou, onde as coisas foram sempre evoluindo e onde realmente houve uma mudança para melhor nas nossas vidas, derivada a essa capacidade empreendedora do meu pai de ser capaz de transformar, era um homem muito trabalhador. Fez a quarta classe no Herval da Beira e depois o que é que aconteceu? Faço a quarta classe no Herval e os meus pais não têm possibilidades, porque na altura não havia só colégios, eram bastante caros e a nossa situação tinha melhorado, mas não era uma situação de poder, até porque éramos quatro irmãos e só eu é que estudei, por isso nota-se de algumas dificuldades. Fui trabalhar, recordo-me perfeitamente, fui trabalhar para um escritório, também muito, muito, muito novo, de uma fábrica de serração, que depois me despediram porque fui ver um jogo que penso que era o Portugal-Coreia, acho que não perceberam que eu queria. O célebre Portugal-Coreia da reviravolta dos 5-3. E fui despedido por isso, porque tinha ido ver o jogo sem autorização de quem de direito, com certeza lisquei-me. E então estive um ano sem estudar. E acontece, no meu percurso escolar, acontece que há uma professora, que é a professora Isabel Cerveira, e criam a 5ª e a 6ª classe em Lagares. E ela, por informação de alguém, tentou levar alguns alunos, que era para constituir um número mínimo. E alguém lhe deve ter falado, e foi um dia falar com a minha mãe, se me deixava ir fazer concretizar aquela 5ª e a 6ª classe lá em Lagares. E eu fui. Fiz a 5ª e a 6ª classe com esta professora, e que me levava todos os dias e que me trazia, porque ela era natural dos Fiéis, e depois, quando acabei a 6ª classe, também para recordar isto, a minha mãe era uma mulher fantástica. Fala da sua mãe com um carinho muito especial. A minha mãe era uma mulher fantástica, e uma mulher completamente diferente. Ela é uma... Se eu tenho alguém que realmente admiro, a minha mãe, eu acho que para o tempo, era uma pessoa que estava muito à frente do seu tempo, que via as coisas, e eu vou já contar algumas particularidades em relação a isto. Quando acabei a 6ª classe, o que era natural era que eu fosse para o mercado de trabalho. A minha mãe lá andou a pensar e era preciso, para continuar a estudar, era preciso fazer uma adaptação ao prosseguimento de estudos, isto é, para eu vir para o terceiro ano do ciclo liceal aqui para o Colégio Brás Garcia de Mascarenhas, tinha que fazer um exame de admissão. E foi a minha mãe que foi a Viseu e inscreveu que havia uma família, que é uma família de Ana Maria, que é até de um homem de futebol, do Rodrigo, a quem deve muito também, e ela foi a Viseu, inscreveu-me para o exame, fui a Viseu, fui passar uma semana e fui fazer estes exames de admissão que havia. O que no liceu, na altura o Liceu Nacional de Viseu, agora ali, que é a escola, agora é a escola secundária. E ando até com algumas saudades de ir pedir lá as notas por uma razão, porque havia aqui uma particularidade. Na 5ª e na 6ª classe não havia línguas. E eu tive que ir fazer um exame a francês, quando nunca tinha tido francês. Nunca tinha tido na vida francês? Nunca tive. Quando eu me inscrevi para fazer este exame, ou a minha mãe me inscreveu e proporcionou isso, houve uma pessoa que na altura era regente escolar, que era uma senhora que era regente escolar, que era a Helena Casca, muito amiga lá da minha família, e deu-me algumas aulas de francês para eu fazer num curso intensivo. Mas quer dizer, eu estava, as pessoas que eram 2 anos de francês que representavam. E foi muito interessante porque consegui tirar 8,8, lembro-me perfeitamente, consegui ir aos textos, fui ao texto e fui copiar, copiava algumas coisas e mesmo assim a nota deu 8,8. O que é que me salvou? É que eu não fui à oral. E porquê? Porque eu a matemática tirei 20 e algumas outras disciplinas tive 18 e dispensei da oral. Então proporcionou-se condições para que eu continuasse o prosseguimento de estudos, saltando para aqui, para o Colégio Brás Garcia de Mascarenhas. No Colégio Brás Garcia de Mascarenhas veio então para Oliveira do Hospital. Toda essa sua adolescência continuava com aquele ar de líder e de arregimentar as tropas para as vossas aventuras, ou nem por isso? Não, eu acho que nestas nossas fases e nestas nossas 10, 11, 12 anos, eu tinha, a minha mãe tinha, era uma mulher, e deixe-me contar isto, era uma mulher extraordinária, porque em minha casa, as outras famílias mais pobres, isso é, pode-se constatar, na altura que nós já tínhamos frigorífico e que outros não tinham, em minha casa, todos estes meus amigos, o Fernando, o Rodrigues, o Carlos Cunha, o Rogério, que já faleceu, o Rogério Albernaz, o Amadeu, o Ivo, rapazes, que éramos todos um grupo, tinha um grande grupo. Eles entravam em minha casa e eu na casa deles, diferente, dois, numa, eles. E uma coisa que algumas destas pessoas que eu disse eram famílias bastante pobres também, eles entravam em minha casa e a minha mãe tinha a casa sempre disponível para eles, para comerem. E eram outros coisas, tempos, eram outros tempos. Eram coisas diferentes. E por isso houve sempre, da minha fase, há realmente uma liderança. Depois vim de estudar para o Colégio Brás Garcia de Mascarenhas e veja como é que a minha mãe é diferente. Ela veio e fala com o Dr. Falcão para me reduzirem o preço daquilo, da mensalidade, porque não tínhamos ainda hipótese de pagar. E ele reduziu. Foi uma coisa. Então, era uma mulher de armas, a sua mãe. Era uma mulher fantástica. Eu gostava de deixar aqui no registro uma coisa fantástica que ela fez um dia quando eu já era professor. Conte. Nós tínhamos uma família bastante pobre que trabalhava connosco lá na agricultura, na nossa agricultura, já tínhamos umas terras na altura, e ela um dia, já eu era professor, teria aí 21 anos, e ela um dia cheguei a casa e disse-me, essa família vivia numa casa mais miserável do Arvedal, e ela fez uma coisa que eu acho que é impressionante. Eu cheguei um dia à casa e ela disse-me, comprei um terreno para fazer uma casa àquela família. Eu disse, você comprou o terreno e eu é que vou fazer a casa. Isso é uma história fantástica. E comprou o terreno e eu, na altura, era presidente da Câmara, o Dr. António Simões Saraiva. Falei com ele, a Câmara deu alguns materiais, arranjámos alguns fundos e fomos começando a construir a casa por fases, que a minha mãe me tinha feito aquele desafio. Infelizmente, aconteceu que o chefe de família, o Armando, faleceu, foi atropelado numa reta junto às bombas entre a estrada Ervedal-Vila Franca, e acabou por ser a Companhia de Seguros depois que acabou por atribuir uma verba, porque eu penso que ele teve algumas responsabilidades e por isso a Companhia de Seguros, mas encontrei um homem também de uma sensibilidade, um grande advogado chamado António Arnoux. Perceberam que nós estávamos a fazer... Subanjamento conhecido? Sim. E o António Arnoux foi fantástico porque ele convenceu a Companhia de Seguros a pagar uma indemnização para se acabar a casa onde hoje esta família vive e onde vive em condições numa vivenda bonita, que eu acho que tem muito a ligação à minha mãe. Sem querer adiantar a conversa, deixe-me só meter aqui esta nota. A sua vida é, de algum modo, marcada pelas mulheres. A sua mãe, a sua esposa, as duas filhas... É sempre. E há uma prima minha também que tem uma influência, que faleceu muito nova numa coisa absolutamente estúpida, numa queda, numas escadas em casa dela em Coimbra, que também lhe... Há um conjunto de mulheres que me aparecem. A minha mãe dizia que o dia que eu nasci ela queria ter uma rapariga. Eu era o terceiro filho e naquele tempo as mulheres ajudavam as mães. Isso é mais uma revelação fantástica. E a minha mãe dizia que não ficou muito contente quando eu nasci. E que até tive um sentimento, dizer, eu não diria que para eu morrer, mas ela teve uma desilusão brutal em relação... Queria uma menina e saiu um menino. Queria uma menina e eu era o terceiro, depois teve ainda mais um, o quarto, que é o meu irmão Luís. E a minha mãe dizia que achava que eu iria ser uma pessoa com sorte na minha vida. E é verdade que isso é verdade. Eu tenho sido um homem feliz nas diferentes coisas e tenho tido... Eu acho que são pequenos pormenores da nossa vida, mas há sempre qualquer coisa que me puxa para qualquer coisa e que tem tido êxito. Isso, há qualquer coisa... E a minha mãe dizia-me isto quando eu era miúdo. Dizia-me que havia qualquer coisa que ela pressentia que na minha vida que ia ter sucesso. Isto é uma coisa também... E verdadeiramente aconteceu. José Carlos Alexandrino é o homem com quem estamos a conversar em Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Um homem de uma família de 4 irmãos. Tinha boa relação com os seus irmãos? Eu tinha com os meus irmãos mais velhos, tinha uma relação ótima. Com o meu irmão mais novo, não sei se por uma questão de ciúme... Que é o Luís, que é o Luís, mas nós somos muito diferentes os dois e percebe-se porquê. Hoje, por acaso, estão sob a mesma entidade patronal, um como presidente, outro nem tanto. Sim, hoje temos uma relação boa, mas naquela adolescência dos jogos de futebol, da rua, o meu irmão jogava sempre de um lado, eu jogava sempre do outro e testemunhávamos aquilo, nunca era pacífico entre nós os dois porque todos queríamos ganhar. Depois há outra coisa até interessante, o meu irmão foi um homem sempre, no nosso percurso de vida, tivemos coisas absolutamente diferentes. Ele é um homem do Sporting, eu sou um homem do Benfica, que, como benfiquista, ele é do PSD, eu sempre, não sendo filiado, sempre estive mais do lado do PS. Quer dizer, são pequenas particularidades, mas isso são normais, nós sabemos que são coisas que são absolutamente diferentes, temos uma relação boa. Infelizmente, a minha família atravessou uma tragédia quando eu tinha 13 anos, que é a morte do meu irmão mais velho, chamava-se Reinaldo, e que teve um acidente em Lagares de mota e faleceu, que foi uma tragédia que também tenho atravessado na minha vida e que nunca nos largou. E nunca largou porque a minha mãe, a partir da morte do meu irmão, nunca mais voltou a ser a mesma pessoa em termos de entusiasmo, de vida, em termos... Foi qualquer coisa brutal. Enquanto nós nos fomos recompondo, a minha mãe foi uma pessoa que ficou sempre muito... A morte do meu irmão foi uma coisa que nunca mais foi capaz, uma particularidade, nunca mais foi capaz de... A minha mãe ia a todos os funerais de lá da minha terra, do Arvedal, mas nunca foi capaz de entrar no cemitério para ver onde o filho estava sepultado, coisas deste dia. A minha mãe muitas vezes percebia-me ao almoço que ela pressentia que lhe faltava sempre alguém ali ao lado na mesa, uma coisa fantástica também. Vamos avançar na conversa. Terminando a sua carreira académica aqui no Liceu Brás Garcia de Mascarenhas, foi para a cidade grande, embora não muito longe, mas na altura mais longe do que hoje, e foi para a cidade de Viriato, se a memória não me falha. Fui, eu entrei no primeiro ano, faço também, eu queria ir para o INEF, queria entrar em Educação Física, porque era um homem que estava ligado. Sua paixão pelo desporto sempre a presidir à sua vida. Mas na altura também não tínhamos condições e não tínhamos ninguém relacionado com Lisboa, e na altura havia Lisboa e Porto só. Então entrei no magistério, fui estudar para Viseu, fui estudar para o magistério, onde é uma transição da minha vida, que nunca tinha saído de casa, às vezes nós percebemos isso, e não tive uma grande adaptação, a Viseu. Eu ia à segunda-feira, vinha ao domingo, dormíamos numa residencial onde dormíamos, se calhar, numas camaradas 4 ou 5 ou 6, cada um na sua cama. Mas pronto, mas Viseu não foi uma... Fui até fazer o primeiro ano de magistério, mas tive algumas dificuldades. Não se deu bem em Viseu? Não foi uma questão de dar bem, foi que eu também jogava à bola, jogava nos Júniores em Oliveira do Hospital, à altura os bailes eram mais ao domingo, gostávamos de... Era boémio o José Carlos Alexandrino? Era um bocado boémio naquela altura, como com certeza todos os jovens eram, era... E naquela altura eu teria, quando cheguei a Viseu, eu teria 17 anos, E por isso tive algumas dificuldades, que é aquela passagem, porque tive algumas dificuldades e pedi a transferência ao fim de fazer o primeiro ano, porque estava com uma média fraca, que era importante depois para os professores e para o concurso. Claro. E na altura percebi, disse à minha mãe que tinha que ir para Coimbra. E depois é que aparece essa minha prima, que é essa Helena, que faleceu já. Também foi outra mulher que me marca, era a minha prima, fiquei em casa dela. E também foi uma grande amiga minha, uma grande conselheira e uma pessoa que também me ajudou muito na minha vida. E foi muito mais feliz em Coimbra, na cidade do Mondego. Foi, depois em Coimbra, as coisas decorreram e o aluno que eu era voltou a ser ao normal e pronto, concluí o magistério primário e depois passei a dar o... Aproveitou a vida coimbrã, a boémia académica? Eu não diria que aproveitei Coimbra, porque eu estava muito ligado. Eu gostava aos fins de semana de vir à minha terra e estar com o meu grupo da minha aldeia. Essa é que era a minha grande paixão. De qualquer maneira, quem passa por Coimbra não fica indiferente a toda a sua vida. E tive o meu grupo de amigos, tive lá grandes grupos de amigos. Recordo-me perfeitamente um treinador que havia na União de Coimbra, que estava na 2ª Divisão, que era argentino, que era o João Calixo, e eu dava-me com alguns. Eu era do grupo do Marbré, de um grupo que há ali junto, ali junto ao estádio, onde a passagem da linha de ferro frequentávamos a Casa Branca, a Associação, que era de um lado, e o Marbré do outro. E houve grupos que eu encontrei na minha vida, grupos diferentes. Por exemplo, eu há pouco tempo tive a oportunidade de recordar que o Presidente da Câmara da Guarda, já depois de ser Presidente, num jantar, começámos a falar e ele fazia parte de um grupo com o Primeiro-Ministro, com o José Sócrates, como nunca tinha recordado deles mais em termos de grupo. Começámos a falar e recordámos perfeitamente, porque eles tinham um grupo e eu também fazia parte de outro grupo, que frequentávamos as mesmas coisas, as mesmas pessoas. Coisas da juventude. Coimbra. Em Coimbra ainda jogou a bola, no União de Coimbra? Não joguei por uma razão simples. O João Calixto foi fazer 15 dias, havia um jogador que era o Simões, que foi profissional de futebol também na União de Coimbra, no Mangualde, que ainda hoje é muito meu amigo, e o Simões um dia disse, mas podias ir treinar, às vezes jogávamos lá futsal, e jogávamos futebol, fazíamos aqueles jogos, e eles achavam que eu tinha jeito, e então ele leva-me para a União de Coimbra, e porque eu tinha jogado tinha jogado também nos juvenis e nos júniores tinha jogado no Oliveira do Conde. E já depois vou explicar. Mas a minha grande paixão, talvez nessa altura até jogasse no Oliveira do Conde, porque quando eu estava em Viseu, eu jogava já nos séniores do Oliveira do Conde, na primeira divisão da altura da Associação de Futebol de Viseu. E o João Calixto, estive lá 15 dias, e o João Calixto queria que eu assinasse e ofereceu-me algum dinheiro que me impressionava, porque precisava do dinheiro. E não assinou porque... Não assinei porque tinha um vício tremendo de vir, preferi vir jogar ao domingo e vir ver os meus amigos e estar com eles e a minha família também, os meus pais, tinha aquela saudade e para isso eu não podia. O Erval nunca deixou de ser a sua pátria? Não. Foi sempre a grande, eu tive sempre um grande amor e uma grande paixão realmente à minha terra. E isto demonstrava. Eu, por exemplo, tinha 17 anos ou 18 anos e fui o capitão, era capitão de equipe do Oliveira do Conde. Isto também quer dizer alguma coisa em termos. Sempre de... talhado para liderar. E foi. Mas Coimbra aconteceu e depois vim dar aulas. Foi dar aulas para onde? Para o Carregal do Sal. Na altura, ia dizer qualquer coisa? Com 18 anos. 18 anos. Começo a dar aulas no Carregal. No Carregal do Sal. E é muito interessante. E por isso eu tinha uma grande ligação também. Começou aí o professor? Comecei como professor aí no Carregal. Posso dizer que professor é aquilo que o José Carlos Alexandrino é? Sem dúvida nenhuma. Se há uma coisa que marcou e se há alguma coisa, se eu estou talhado, há pequenas, muitas particularidades da minha vida demonstram claramente que eu nasci para ser professor. Não sei se também para desempenhar este cargo autárquico do Presidente, mas esse tenho algumas dúvidas. Agora destes não tenho dúvidas nenhuma, porque a minha grande paixão foi realmente na área da educação, duas áreas, na educação e no desporto. E por isso, mais tarde, vim a fazer uma licenciatura em educação física. E passei a... Conciliando o professorado, que sempre gostou, com o desporto, outra paixão. Outra paixão. Essas foram as duas grandes paixões. Realmente o ensino foi uma paixão que hoje eu tenho 37 anos de professor, são muitos anos, com muitas particularidades, muitas histórias que poderia contar, que me foram acontecendo ao longo da vida e quando estive à frente da própria Escola da Cordinha, coisas fantásticas que me aconteceram. Antes de irmos descascar, passa a expressão, a sua vida social, que é extremamente intensa, deixe-me só conferir a sua parte mais pessoal. O José Carlos Alexandrino começou a exercer a sua profissão de professor, entretanto constituiu família também, teve filhos e por aí fora. Sim, eu casei-me aos 27 anos, a minha mulher vinha passar férias ao Erval e eu apaixonei-me por ela e ela apaixonou-se por mim. E casámos aos 27 anos, hoje já tenho duas filhas, uma com 24 e outra com 20, e sem dúvida nenhuma a minha mulher tem sido uma mulher fantástica em termos de compreensão e em termos, às vezes, porque nem sempre tem sido fácil a... não tem sido fácil também muitas vezes a vida dela, percebe-se, porque eu fui um pai muito ausente, muito ligado, dava aulas e depois estudei, ainda fui estudar, fazer a licenciatura e depois ainda treinava uma equipe de futebol, treinava o Torizense. Já lá iremos. Há N coisas que, e realmente a minha mulher tem sido uma mulher fantástica neste percurso de vida, tem sido uma pessoa extremamente compreensiva, muitas vezes eu percebo algum sentimento até de revolta, porque a minha vida foi sempre muito de um pai ausente e acabou por ser mãe e pai das minhas filhas, às vezes, não é? Isso não diminui o amor que eu tenho pelas minhas filhas, logicamente. Permita-me à parte, essa humildade fica-lhe muito bem. Voltando à sua vida social, Sociedade Recreativa Ervedalense, perdoe-me se estou a errar o nome, onde o José Carlos Alexandrino teve uma preponderância enorme e onde se misturavam coisas tão distintas como teatro e futebol, por exemplo. Pois a sociedade aglutinava o desporto, porque, entretanto, o Erval tinha três direções e começaram a faltar as pessoas para as coletividades. Então reuniu-se tudo na Sociedade Recreativa Ervedalense, que tinha o teatro e ficou o desporto. E eu fui presidente, liderei uma equipe de jovens, éramos todos jovens. Eu acho que fizemos um trabalho fantástico naquela altura, muito difícil, porque as condições não eram as que eram hoje. Entrávamos nos campeonatos distritais, faziam-se espetáculos, fizemos coisas fantásticas. Permita-me interpelá-lo, na altura era-se feliz com pouco? Muito pouco. Mas nós trabalhávamos muito, dedicávamos muito à causa. Hoje o associativismo é um bocado diferente. As pessoas esperam muito dos apoios para depois se concretizar. Não quer dizer que hoje o nosso concelho tem muitas pessoas nestas áreas de associativismo que o servem com grande dedicação e com grande paixão e que eu tenho orgulho de apoiar todas essas coletividades. Mas naquele tempo as coisas eram muito mais difíceis e eu liderei uma equipe de jovens que fizemos, na minha opinião, disputámos os campeonatos, fizemos um trabalho trabalho fantástico, e eu, porque eu sempre tive a noção de trabalho de equipe e sempre valorizei o trabalho que as pessoas faziam comigo, e sem dúvida nenhuma que aquele grupo, que é o Armando Mota Antunes, o Fernando Soares, o António Fernando Gouveia Rodrigues e tantos outros que eram, foi dos trabalhos mais difíceis que eu tive, foi precisamente quando fui presidente da Sociedade Recreativa Arvedalense. Deixe-me puxar-lhe pela memória, recordar-lhe que também esteve num projeto de rádio, a Rádio Planalto, que depois fazia uma vaquinha, se me permitem a expressão, com a Rádio Boa Nova, nomeadamente no desporto. De resto, o nome de um programa que ficou célebre, chamado Bola na Trave, é o nome da sua autoria, para quem não sabe, fica o registro. E mais tarde também fez uma perninha no Correio da Beira Serra. A paixão pela comunicação social também era uma verdadeira paixão, ou veio porque na altura estava na moda? Eu acho que o caso do rádio, eu sempre gostei do desporto e em alguns programas de rádio tentei fazer um programa de outro cariz, que eram os Trapalhões, e vi ao fim de um ou dois programas que não tinha jeito para aquilo. E eu não tinha jeito para a rádio, quero dizer, nem voz, nem isto. Na rádio precisa de se ter características diferentes. Eu tive um programa que era muito giro e que eu achava que era muito giro, mas que eu não tinha muito jeito. E o que é que eu consegui? Consegui ir buscar um poeta popular, que é o Carlos Sá Cristão, de Vila Franca, da Beira, que fez com que ele fez este programa de uma maneira diferente e conseguiu-se dar a volta, mas eu percebi nitidamente que não era a minha vocação, que era a rádio. Não era, eu gostava muito do desporto, ainda hoje, de comentar um jogo, de fazer comentários sobre o futebol, são coisas diferentes. E na altura a Bola na Trave também me deu um gosto especial, porque era uma coisa na área que eu realmente gosto. E, de qualquer maneira, reconheço que não era. Agora, há outra coisa que eu gosto de escrever. E aí é uma questão diferente. Que interrompeu a sua coluna habitual no Correio da Beira Serra quando foi eleito presidente. Precisamente. E aí eu gosto de escrever e com certeza um dia tenho um sonho também. É mais um dos sonhos que me falta concretizar. É um dia passar para o papel muitas das coisas que me aconteceram na minha vida e desta vida pôr aquilo, fazer não um estilo de uma autobiografia, mas dar algumas... Deixar ficar a história contada. Escrever uma história das experiências da minha vida. Vamos manter a nossa conversa na Cordinha, uma espécie de paixão de vida, toda aquela zona geográfica do Conselho de Oliveira do Hospital, e aí surge aquilo que penso que foi um projeto da sua vida, a Escola da Cordinha, na qual chegou a presidente. Eu fui presidente do... Primeiro há a Escola da Cordinha e forma-se o agrupamento. E eu formo o agrupamento já com uma noção mais de território. E realmente aquele foi um grande desafio, foi um grande trabalho e uma grande paixão que eu tive, que foi... Tinha havido uma coisa que me tinha impressionado na Cordinha, que foi quando Vila Franca saiu da freguesia do Arvedal. E... Eu era uma pessoa de Vila Franca, porque eu joguei futebol também na União Desportiva de Vila Franquense, reunia um conjunto de amigos e naquele momento houve uma grande tensão entre as pessoas de um lado e do outro. E eu sempre quis, há coisas que uma pessoa quer ser na vida, e eu quis ser, não só, já era professor na Cordinha, numa primeira fase, mas quis ser presidente da Cordinha, numa aposta clara. Vamos fazer esse ponto. José Carlos Alexandrino quis ser professor... E quis ser presidente da Escola da Cordinha. Quis ser. Não sei se é uma questão de orgulho, até por ser dali, mas acho que não teve isso. Teve muito a ver com este combate que eu achava que, em termos de território, nós podíamos fazer. A Cordinha tem um potencial enorme. E, na minha opinião, se fosse possível nós termos, conjugar-nos de volta de um projeto, a Escola da Cordinha foi vista, naquela altura, um bocado como uma embaixada de Portugal em Paris, um território neutro em relação àquelas rivalidades que às vezes há entre aquelas nossas pequenas localidades, e sem dúvida nenhuma. E esse aí foi um trabalho fantástico que nós fizemos também com os pais das diferentes, porque para mim havia crianças... Tanto eram das Seixas, como eram de Seixas, como fossem do Arvedal, ou de Vila Franca, ou da Aldeia Formosa, ou dos Fiais, ou da Pova de São Cosme, de todas as terras, eram crianças que estavam ali. E eu consegui unir os pais naquele projeto, identificando o território da Cordinha como um território neutro. Portanto, as escolas batiam diferenças entre Arvedal, Vila Franca e por aí fora. E foi isso, e esse foi o grande trabalho. Conseguimos angariar pais e fizemos grandes coisas, grandes espetáculos, como soube, desde a Daniela Merck, Tony Carreira, outras coisas, sempre com o trabalho e com angariação de fundos. E as gentes daquela terra reconhecem o seu trabalho? Eu penso que sim, e a votação autárquica demonstrou claramente que as pessoas perceberam que eu sirvo as causas e que não me sirvo a mim, mas sirvo aquilo em que acredito. E eu queria deixar aqui uma homenagem a todas as pessoas que trabalharam comigo, nesses pais e também nos conselhos executivos, até porque mais tarde tive um processo disciplinar, que não foi absolutamente agradável, mas... Por uma razão simples, só por um sonho que eu tinha feito e por a fazer acreditar um conjunto de pessoas nesse sonho, que também foram comigo, que era tornarmos a escola da Cordinha, a escola pública, a escola mais perto de uma escola privada. Sonha sempre assim, muito alto? Eu não sei, eu diria é que conseguiu-se, enquanto nós estávamos presos, é um conjunto de... Eu acho que também é preciso motivação para as pessoas participarem nos projetos, é preciso fazermos acreditar naquilo que nós temos, que sonhamos. E na Cordinha aconteceu muito isso. Nós comprámos um relvado sintético, quando não se falava em relvados sintéticos, com o trabalho dos pais. Nós angariávamos fundos já num modelo de marketing completamente diferente. Grandes empresas davam... Nós promovíamos os espetáculos, mas promovíamos com quem? Com o Intermarché, com os centros de inspeção do Fernando Tavares Pereira, e dávamos bilhetes. Quando nós íamos para o espetáculo, já tínhamos o espetáculo pago, quer dizer, uma forma diferente de nós. Depois, o que vinha à receita, todos os nossos alunos entravam às borlas, os professores entravam, e depois aqueles fundos revertiam sempre para nós fazermos. E há outra coisa que está na Cordinha que demonstra o meu sonho, e não sei se recordam. A Cordinha hoje tem o melhor pavilhão do Conselho de Oliveira do Hospital. E eu não é por uma questão, é que quiseram fazer um pavilhão, o Ministério da Educação quis na altura fazer um pavilhão igual precisamente ao que tem à Escola de Lagares da Beira. E eu achei que não deveríamos ter. E consegui que as minhas hostes levantassem-se contra a proposta que foi publicada num despacho uma construção desse pavilhão. E nós dissemos que não aceitámos, queríamos um pavilhão também para a comunidade e não queríamos só um pavilhão para a coisa, só para a escola. Isso conseguiu-se. E hoje essa sua militância, que de resto, mesmo na sua vida de professor, fez parte do sindicato dos professores da região centro, foi sempre assim um bocadinho militante de causas? Foi. Eu luto sempre por aquilo que acredito e pelas minhas convicções. E quero lhe dizer que esse processo do pavilhão da Cordinha trouxe-me algumas coisas desagradáveis na política. Não foi isso que me levou ao processo disciplinar. Porque tivemos um problema, que foi a saída de um aluno que faleceu, o Jorge, um aluno que saiu um dia dessas atividades e que também foi um marco que também se atravessou na minha vida e que não foi fácil lidar, mas sempre fizemos coisas diferentes. E eu quero lhe dizer que a Escola da Cordinha era uma escola, ainda ontem lá estive numa pequena homenagem a uma pessoa que se aposentou, mas dizer que também realmente é uma coisa, aquilo é meu também. E aquele pavilhão, repare, eu agarrei nos miúdos, depois na área do desporto, mas que está muito ligado à escola. Eu, como era presidente e não tinha aulas para dar, arranjei uma equipe de miúdos e comecei-os a treinar aos 9 anos. De uma equipe, nenhum deles era fora da minha zona. Isto é, não era nenhum craque, eram os que eu tinha. Eram os que tinha aula. Não havia importações. Não havia. Eram os miúdos que eu lá tinha na escola. E agarrei num grupo de 12 miúdos e, aos 16 anos, fiz deles campeões nacionais. Fiz deles. Hoje tenho um miúdo, que tenho dois miúdos desta equipe que jogam na primeira divisão. Tenho um miúdo, o Júlio Mendes, que joga na Académica, ainda no outro dia marcou um golo ao Benfica, que eu tive muito orgulho. Fiz muito. E nós representámos o país. E sabe o que é agarrar em miúdos que não são, não quer dizer que fossem destinados, uns tinham mais jeito, mas com trabalho, durante 5 ou 6 anos, nós sagramos campeões nacionais em Setúbal e fomos representar o país. Quando chegamos à Cordinha já não há quem o pare e nós temos ainda muita coisa para conferir da sua vida. Antes de chegar à sua vida desportiva e depois chegar à sua vida política, só uma pequena nota. Porquê que passou pela vida financeira quando esteve ligado à Caixa de Crédito Agrícola? Na altura assim denominada. A Caixa de Crédito Agrícola foi um convite. Eu entrei para o Conselho Fiscal, um convite do Dr. Vitorino. Na altura também tornei-me sócio porque tinha uma delegação no Arzal, interessei-me, tornei-me cliente e desafiaram-me a fazer parte daquele projeto em termos de Conselho Fiscal. Entretanto, quando houve algumas alterações na direção que o Dr. Vitorino quis sair, convidaram-me para eu fazer parte de uma lista e tive muito prazer em ter estado ali, porque acho que também fizemos um bom trabalho, as direções que atravessaram comigo, e bastaríamos só dizer que também há ali aí uma, há uma marca que não é só minha, é de equipe, de termos uma direção, não era só eu, mas é aquelas instalações do crédito agrícola que estão ali. Sabíamos o que Oliveira do Hospital tinha ali, não sei se lembra que era notícia por causa das... Um antigo supermercado. Do antigo supermercado, e hoje estão-se ali umas instalações, e por isso também lá passei. São quase um marco arquitetónico da cidade. E fizemos um projeto de ideias, tivemos algumas ideias, e entre todos fizemos aquela obra, por isso, mas também gostei muito de, ainda hoje eu tenho uma grande estima pelo crédito agrícola, sou cliente. Estamos a conversar consigo, e a dizer porque, perdão? Porque o crédito agrícola tem uma característica única, não é que eu não tenha em consideração os outros bancos, também sou cliente da Caixa Geral de Depósitos, bem que eu não tenho dinheiro para ser mais cliente de nada. Muito engraçado essa, não ter dinheiro. Mas o crédito agrícola tem algumas particularidades que na altura na banca não havia. É que nós conhecíamos as pessoas, entrava muito mais a confiança pessoal do que... Uma banca mais pessoalizada. Mais pessoalizada. O Crédito Agrícola que de resto apoia esta conversa, em Boa Nova, 25 anos, 25 nomes, estamos a conversar com José Carlos Alexandrino, que fez uma proeza notável. Normalmente, o presidente do clube chega a presidente de câmara. Aqui foi diferente. O treinador do clube é que chegou a presidente de câmara, que eu creio que é um feito sem paralelo a nível nacional. Fez uma estupenda carreira como treinador dos júniores do Futebol Clube Oliveira do Hospital, esteve mesmo na primeira água do futebol júnior nacional e também fez uma carreira de se lhe tirar o chapéu como treinador dos séniores do Futebol Clube Oliveira do Hospital, primeiro como parceiro de outro treinador que ficou célebre aqui nestas paragens, Álvaro Lima, e a seguir pegando mesmo destaque e liderando as hostes da equipa sénior. Como é que isso foi possível? Como é que olha para trás e percebe que o treinador do clube chegou a presidente da Câmara? Também não sei como é que acontece, deve ter sido essa estrelinha que a minha mãe diz, que me diz, só que a minha mãe não me tinha prevenido, é que chegava a presidente do município com este tempo e neste tempo. Mas com certeza também se lá cheguei neste tempo foi porque alguém quis. E de qualquer maneira eu tenho, revejo muito. Em Oliveira do Hospital há coisas que nós somos incríveis e eu acho, eu entrei muito cedo a treinar os iniciados e fui campeão distrital, também é uma coisa que é preciso dizer, fui campeão distrital de todas as camadas. Comecei nos iniciados, comecei pelas camadas, passei aos juvenis, passei aos júniores, andei no nacional e depois cheguei a treinador principal dos séniores, que foi uma complicação porque a equipa era toda profissional e o Álvaro Lima, eu aprendi muito porque o Álvaro Lima sabia muito de futebol e aprendi muito com um conjunto de pessoas que também fui aprendendo, também tive alguns contactos com um homem que é muito, que é do nosso concelho e que pouca gente conhece, que é o professor Vítor Frade, ainda hoje o coordenador do futebol, foi preparador de físico do Robson, foi preparador no Porto, foi campeão de vários e eu fiz alguns tais com ele e ainda hoje tenho um grupo que janta uma vez por mês deste grupo onde entra o professor Vítor Frade e onde discutimos. É um homem que não é conhecido no concelho e que acho que alguém lhe tem que dar essa visibilidade que, e eu espero dar-lhe, espero propor uma medalha. Porque, eu não sei se sabem, mas as pessoas não sabem, mas o Guardiola, ainda antes de ser treinador principal de Barcelona, e o Vítor Frade, tem, isto não tem absolutamente nada com o Mourinho, porque o Vítor Frade, todos os miúdos que estão, são preparadores físicos, seja do Mourinho, do Vilas Boas, todos eles foram alunos, porque ele era professor também na faculdade do Vítor Frade. E, mas o Guardiola fez uma coisa fantástica, o Guardiola veio passar uns tempos ao Porto aprender com o Vítor Frade algumas coisas sobre o treino, por isso não me admira que o... Um dia conversaremos com o Vítor Frade, hoje estamos a conversar com o José Carlos Alexandrino, conheço, como certamente se recordará muito bem toda a sua carreira desportiva no Futebol Clube Oliveira do Hospital. Mas deixe-me recordar um jogo fantástico que nós fizemos e que alguém achou que o Mourinho tinha inventado a tática com o... Quando o Mourinho eliminou o Barcelona em Barcelona... Nós tínhamos... Com o Inter de Milão. Eu recordo um jogo sempre com grande saudade, com grande paixão, porque ganhámos aqui ao Porto, a uma equipe do Porto, no Júnior, nacional, a minha equipe era também uma equipe que tinha, sobretudo, uma questão. Era uma equipe muito disciplinada, com uma grande cultura tática. E nós jogávamos com as... Nós ganhámos ao Boa Vista, ganhámos ao Porto, ganhámos ao Leixões. Tinha uma relação com os miúdos muito especial, não? Era. Aquilo é a grande parte. Eu acho que de futebol todos nós percebemos. Todos nós percebemos, e se nos sentarmos na bancada, nós percebemos quem é que joga bem, joga mal, tem a ver com as nossas intuições. Agora, um treinador de futebol é muito mais do que isso. Claro. E a parte psicológica, a parte de conhecer cada jogador, eu acho que é fundamental no sucesso. Eu gostava de recordar aqui uma coisa que eu sei que nós não temos tempo. eu saí, e porquê é que eu saí do Oliveira do Hospital? Na altura que nós fizemos a melhor classificação, fizemos um jogo fantástico em São João da Madeira, que nós ficámos logo atrás dos primeiros, já não me recordo agora a classificação. Ao princípio, quando eu peguei na equipe, ainda houve ali alguma oscilação, mas eu depois, a partir de uma determinada altura, também nos sénios. Mas porquê é que eu saí do... Não foi que eu não gostasse de deixar de sair do Oliveira do Hospital, pelo contrário, que é o meu grande clube, é o Oliveira do Hospital como clube. Isto não tem absolutamente a ver com a Associação Desportiva Nogueirense. Claro, hoje nem, é, vamos mas tem, entrar por mas, aí. Mas o meu grande clube foi... Conte lá então a história do jogo, que estamos a lutar contra o tempo. O jogo com o Futebol Clube do Porto foi uma cultura tática. Anulámos algumas peças e demos espaço ao Porto. Aquilo que o Mourinho fez ao Barcelona. E o Porto tinha 8 internacionais. Mas saio do Oliveira por uma razão simples. Saio do Oliveira por uma razão, porque a equipa era toda profissional. E eu às vezes tinha que aldravar na escola, por causa dos treinos. O meu adjunto era o professor Albeno, e de vez em quando, mas de vez em quando tinha que sair 10 minutos mais cedo, e depois era desagradável, e foi por esta E não era razão. Conciliável. E não era conciliável. Vou para o Touriz, também é preciso, e eu subi o Touriz. E até fiz uma coisa ao Fernando Tavares Pereira. Havia muitos miúdos que tinham sido meus júniores, que tinham valor, que eu gostava de contar aqui um pequeno pormenor. O seu Fernando Tavares Pereira contrata-me. Eu até tinha prometido aos diretores de Oliveira, ao seu Correia Dias e aos outros, que não ia treinar ninguém, que ia descansar, porque também... Eu recordo-me disso. E depois o Touriz oferece-me a treinar 2 vezes por semana, oferece-me um vencimento bastante alto. E eu prendo que ganhava, se calhar, era mais ou menos o que eu ganhava como professor. E vou a esta aposta. E quando faço o contrato com o presidente, com o Fernando Tavares Pereira, que faltei um bocado à palavra ao que disse aos seus diretores do Oliveira, isto poderia ser num programa desportivo e noutros quadrantes, só rápido, eu disse ao Fernando Tavares Pereira, até que lugar é que você quer ficar, ao seu Fernando? Eu, professor, quero ficar até ao 5º lugar. Então está bem, até metemos aqui no meu contrato 1000 contos se eu subir de prémio. E eu agarrei na equipe do Touriz e subi à terceira. O resto da história é conhecida. Chegamos então à vida política, sem antes eu deixar aqui um testemunho que me importa registar. Como agente desportivo, foi sempre um homem que conviveu muito bem com a crítica. Tivemos grandes e apaixonantes conversas sobre o que nós dizíamos da performance desportiva das equipas que treinavam e aquilo que o treinador pensava, mas nunca soube, nunca deixou de manter a relação e de meter a sua foice para além da sua seara, o que convém registar isso. Fica aqui esse testemunho da memória. Eu gostava de recordar aqui algumas coisas. Havia, não quer dizer que eu concordasse, as pessoas veem sempre, e também o Vítor Neves e o Luís Baila, que eram os meus grandes críticos em relação à minha liderança ou à forma das minhas equipes jogar. Eu também percebo, todos nós estávamos numa fase de aprendizagem, com certeza, claro. na vossa vida, claro. Da forma como vem. Mas eu acho que isso é normal, que nós quando olhamos para um objeto, temos todos, depende do local de onde vimos, como o olhemos, o que é quais são os nossos interesses. E cada um tem que fazer o seu trabalho. O meu era treinador. E eu tive uma grande... Lembro-me perfeitamente que vos convidei um dia para almoçar em minha casa e não tive intenção nenhuma de... Foi trocar impressões para aprender como é que vocês pensavam, porque eu sempre fui uma pessoa muito aberta à aprendizagem de coisas novas. E vocês já naquele tempo, eu tenho que reconhecer, percebia-se que eram pessoas com muita qualidade e que eram muito interessados e com muito irreverentes, sem padrões de... Muito bem, vamos então conferir como é que o José Carlos Alexandrino chega a presidente do município de Oliveira do Hospital, como agora se diz numa linguagem mais atualizada. Algum dia sonhou ser presidente? Não, nunca sonhei. Nem nunca foi coisa que eu quisesse ser. Quero dizer isto e não tenho. Se eu quis ser presidente da escola, se quis ser professor, se quis ser presidente da escola da Cordinha, se quis ser treinador, se quis ser licenciado em Educação Física, eu quis ser. Ser presidente da Câmara nunca foi uma coisa que eu despertei. Mas tem noção que colou o seu nome a César Oliveira como homens que vêm ligados ao Partido Socialista e que interrompem aquilo que normalmente acontece, que é ganhar um homem ligado ao Partido Social Democrata? Sem dúvida nenhuma, mas eu quero lhe dizer que eu há muitos anos tinha sido convidado pelo professor Mário Alves para ser candidato, não a presidente da Câmara, mas a fazer parte da sua lista, porque eu sou um homem, como eu disse, muito ligado mais ao Partido Socialista, fui eleito, mas um homem independente, com a minha filiação partidária, acho que tira alguma liberdade às pessoas de crítica, de pensamento, e nem sempre me revejo nas máquinas organizativas. Eu fui muito crítico em relação à governação Sócrates, na área da educação, em algumas áreas. Sou um homem que gosta de ser livre na forma. Não se dá bem com a disciplina partidária? Talvez seja isso. Talvez a perceba, às vezes, mas nem sempre. Sou um homem que gosta de ser livre nesses aspectos. E não tenho dúvidas de conversar aqui que já algumas vezes votei também, ou no meu passado, algumas vezes, em legislativas ou noutras que votei PC. Algumas vezes votei no António Simões Straiva, como depois vim a votar no César de Oliveira. Isto tem a ver com a liberdade, com aquilo que eu acho que deve. E quero lhe dizer o seguinte, o Partido Socialista já me tinha convidado para eu ser candidato há 4 anos atrás. Mas havia uma situação da minha filha mais nova, na altura eu achei que ela precisava da minha ajuda e que eu não devia ter ido à luta política porque depois não teria tempo para o ajudar. Muito bem. Deixe-me conferir consigo. Na noite das eleições, quando chegou a casa, quando se sentiu só com a sua esposa no quarto para uma noite depois de tantas emoções, o que é que lhe disse? Eu não sei se lhe disse alguma coisa, mas eu estava preocupado. Eu vou-lhe dizer, eu estava preocupadíssimo. Na noite das eleições, eu estava preocupadíssimo e estava a pensar para mim, como é que tu vais desenrascar de onde te meteste? Porque não ganhou com a maioria? Talvez por maioria. Não era que eu não acreditasse no meu projeto político, mas, como eu disse, o Partido Socialista já me... Mas deixe-me só dizer que talvez... O que é que me empurrou, talvez, para ser Presidente da Câmara? Quem me fez Presidente de Câmara, vou-lhe dizer, foi sobretudo o processo disciplinar, que eu percebi que teve, às vezes, algumas mãos políticas de assassinarem uma pessoa que sempre trabalhou de forma leal. Esse processo disciplinar tornou-o mais forte? Tornou-me muito mais forte. E achei que havia mão de algumas pessoas, houve mão, não tenho dúvidas de dizer. O inspetor da educação que me fez o processo e que me acompanhou o processo, a minha vida foi investigada pela judiciária, que é um hino o relatório da judiciária em relação ao meu desempenho e algumas coisas que se passaram. Enquanto no Ministério da Educação e a inspeção, que deveria ser um órgão independente e de apuramento da verdade, nunca o foi. E como nunca o foi, eu achei... Essa é a mágoa da sua vida? É a mágoa da minha vida. Porque achei que a forma como eu fui tratado naquele processo disciplinar e a tentativa de lixamento é que me deu esta força para vir à liça política e para hoje ser Presidente da Câmara. Se eu não tenho tido este processo disciplinar, vou-lhe dizer, nunca teria sido candidato, independentemente de ganhar ou perder. Não foi isso que me levou a ser candidato. Este processo disciplinar tem uma força, entretanto alguma motivação de perceber que se calhar o meu conselho precisava de um homem, precisava de algumas ideias diferentes e que eu era capaz de estar à altura dessas alturas e vim a esta luta. E sou o mesmo homem por ter sido eleito e quero dizer, se tivesse perdido as eleições, seria o mesmo homem, continuaria o meu caminho sem problemas nenhums. 4 ou 5 perguntas finais de resposta de palavra única. Quem foi o seu grande adversário político nos últimos 2 anos? Não tive adversários políticos. Quem é o seu grande companheiro político dos últimos 2 anos? Dr. José Francisco Rolo. Qual foi a maior desilusão que teve nestes últimos 2 anos? O fecho de algumas fábricas de Oliveira do Hospital. Qual foi a maior satisfação que teve nos últimos 2 anos? Houve várias. A reabertura da HBC. Como presidente, tem tido grandes desafios, desde uma possibilidade de encerramento da escola superior, até uma possibilidade de encerramento do próprio Futebol Clube do Oliveira Hospital, até desta rádio onde estamos hoje, algumas empresas. A pergunta é esta. Acredita no futuro do Oliveira do Hospital? Acredito. E o que é que pensa que vai ser o futuro do Oliveira do Hospital? Oliveira do Hospital vai se transformar numa... E acredito numa coisa que nós lançámos, que vai ter uma posição estratégica de desenvolvimento, porque nós temos que pensar de maneira diferente. Nós não podemos viver só agarrado ao passado. E isso chama-se Plataforma de Desenvolvimento da Beira Interior. Está ali muito do futuro do Oliveira do Hospital, de uma forma de pensar novamente o Oliveira do Hospital. E é preciso pensarmos mais à frente. E eu percebo que isto da plataforma não é uma ideia muito que o cidadão vulgar ou o munícipe comum quer resultados, mas os agricultores ensinaram-nos uma coisa que é extremamente simples. As sementes, quando se deitam à terra, demoram sempre muito tempo a crescer e demoram algum tempo. Mas se não deitarmos estas sementes, o fruto nunca se vai apanhar. E aquilo que nós estamos a fazer através da plataforma é lançar as sementes para um dia apanharmos o fruto. Eu acho que isto, há crítica em relação à plataforma, como isto seja possível, nós semearmos hoje e colhermos amanhã, isto não é possível, em termos de sentido figurado, mas não tenho dúvidas nenhumas